Pelo Brasil, ideologia é minha, semester corona. Quando falo que uma foto vale mais que mil palavras, 999 narro a guerra abstrata. E unidos sem poder bélico não podemos mudar nada. Revolução não é fomentada de quem na vida portas draga. O crack é maldição, a fome conspiração oculta que causa batalhas formando a escravidão. Na sua mente, no mundo mostrado é seu subconsciente. Psicologia reversa que torna o pobre sorridente, mantendo o sorriso nos lábios enquanto o coração tem dor. Por dentro o cansaço de quem luta por amor, daquele que quer viver mostrando pros outros que conseguiu. Foi manipulado pra chegar só até ali. Eles querem que eu fale bem baixo pra ninguém me ouvir. Mas se eu cantar bem alto, 90% que me ouve não vão se unir. Não vão se unir. Você tá iludido pelos mulheres peladas na cama. Ideologia e Mr. Corona. Respeito, atitude, revolução na faca. Você tá iludido pelos mulheres peladas na cama. Ideologia e Mr. Corona. Respeito, atitude, revolução na faca. Revolución, ideología, psicología, orgía. Es la cría de todos los días. Fantasmas, almas asesinas. Mi hip hop lo combina. Yo quiero el oro y los billetes. Los juguetes, rap delincuente. Bala al que entre en la cámara de gas. Underground real, y no hay familia R. Ese síntomas clara. Yeah. Escuadrones de la muerte, dándole bien fuerte, clavando las agujas a las putas. Reggaetoneras, ratones, a la ratonera, amigo, el queso al ratón. Es tarde para pedir perdón. Sufre el dolor, entrenamiento terrorista militar, francotirador, secuestrador, camuflaje en tu mente. Las balas suenan fuerte, despierta el demente, el liricista real. Latino, moreno, negro, cholo, trigueño, escuadra con fuego. Defiende tu terreno, tus ideas, tu ideología. A la guerra no hay alternativa. Me pongo la capucha, Perú, Brasil en la lucha. En cis armado nuestros versos de oro han brillado. Nuestros enemigos han escapado. Mr. Corona en la zona. ¡Viva la revolución! RS, síntomas clara. En la cámara de gas, en no motherfucker. Você tá iludido pelos mulheres peladas na cama. Ideologia e Mr. Corona. Respeito, atitude, revolução na faca. Você tá iludido pelos mulheres peladas na cama.